amanhecer. E a lua não brilhar, as estrelas também do céu irão cair, toda a terra se lamentará. Quando o sol escurecer e a lua não brilhar, as estrelas também do céu irão cair, toda a terra se lamentará. Brevemente este mundo passará tribulação pelas coisas que hão de acontecer. Os poderes lá do céu então se abalarão, toda a terra vai estremecer. Pois o homem sofrerá, amargamente chorará, porque a Deus ele rejeitou. Quando o sol escurecer e a lua não brilhar, as estrelas também do céu irão cair, toda a terra se lamentará. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais separarão seus escolhidos dos quatro ventos da terra. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando o sol escurecer e a lua não brilhar, as estrelas também do céu irão cair, toda a terra se lamentará.